Trip 5240, está autorizada a aproximação em LS. Autorizado a aproximação em LS, vou mandar estabilizado, senhor. Mantém 63 no 5. A linha mantém, pistão no 0, Xané 63, ano 5. Seu solo aos 37, chamando 2 do lado, solo 3154. 19. Via 315, livre decolagem, vento 120 graus, 109. Bem, livre decolagem, pistão no 0, chané 63, ano 5. Está interceptando o localizador, o 5240. Positivo. Reduza, cheque o trem, chame a torre. Uno 1895, trip 5240 da trip. Uno 1895, obrigado, senhor. Boa. Torre Salvador, trip 5240 no localizador. 5240, informe trem checado, final no zero. Ciente. Qual foi o aeronave que nos precede? Nenhuma. Ah, tá ciente. Obrigado. Ele é 315, decola de 39, controle 20, decimal 8. Controle Salvador agora, 20, decimal 8, Xané 63, 15. Obrigado, boa tarde. 142, para pushback, acionamento no pátio 3, posição 9. Xané 6142, ele impressionou a reporta para táxi. Pode estar na 614. Papai Romeu, índio nome Alfa, autorizado para Serra Novembro Mike Eco. Confirme localidade, Serra Novembro Mike Eco. Autorizado o local, corredor forte até 20 milhas. O no meu país, eu coloco no 7, confirme com vai esquerda, aciona 0171, no controle no 20.8. Cruzamento correto, pressionamento, time torre 1 no 8, pressionou 95 de novo verão. Cade checado 5240. Livre pouso 5240, vento 130 graus, 109, pista 10. Livre pouso 5240. Poderia confirmar a intensidade do vento? 120 graus, 122. Center. Batamos no Memeriank Mike, autorizado sobre voo ITVL em Veracruz. Um no meu pé, se decola da 17, com a primeira curva à direita. Corredor Caixa Pregos. Aciona 0260, controle no 20.8. Mike, aciona 0197. Muito bom. Para acionamento, chamei a torre no 9395, confirmo que é o B e Pátio que se encontra. 142, 1-0-1 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 para Altena Natal. Xanem 6142, táxi pelo Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8 do sinal 95, ajuste no 0 no meio. Hoje, Pátio 1, Índia, 6895 no ponto de espera, na pista 10, no 0 no meio. Xanem 6142. Positivo, então 3192, vamos checar o trem, chama a torre, 118-95, câmbio. Gente, passar a torre com 108-95, tá, 3192. Salvador, boa tarde, Trip 5240, Trip 5240, boa tarde, táxi pela Alfa, Kilo, seu Pátio 3. Alfa, Kilo, seu Box 3, o Trip 5240. Oceano 6315, passa ao nível 145. Chame Recife, frequência 1251, Oceano 6315. Recife agora 25, decimal 1, Oceano 6315. Obrigado, bom trabalho, tchau. Boa. Salvador, boa tarde. Oceano 3192, passa o marcador externo, estabilizado, baixado, travado. 63192, está autorizado o pouso, pistão 0, vento 140 graus, 1-3-2. 3192. Salvador, boa tarde, Sinalé 143, 0, 1, 4, 1. Mantém a posição. Daniel, 1, 4, 1. Salvador, boa tarde, azul 4131. 4131, uniforme franco, seu uniforme, Transfóper. Que partiu o trem, aliás. Azul 4131, autorizado para Campinas, nível 360, via Pesulo 16, decola da ONU 0, com primeira curva direita. Saída da El, Leda, Pazua Bridge, onde intercepta Pesulo 16 e sai conforme a rota do plano de voo. Transponder 5160, controle 120.8, azul 4131. Autorizado Campinas, 360, via Pesulo 16, decola da 10. Dael Leda Brinde, após a Pesulo 16-5160, o transponder 120.8, o controle azul 4131. Azul 4131, correto, rebaixando para posicionar. Amaremos, 4131, peraí. Transponder, o código 2223, Alfa Tango Tango. Alfa Juliette, posição 04. Tem que estar 3-1-2. Aliado, mantém o zero. Livre decolagem agora, vento no 140 graus, 109, 1400. Decolagem, 140. Alô, Salvador, parceria 2230. Puxa, vai ser 2230, ele vai sonar e pode para o táxi. Vou tirar 2230. Leão 42 decola os 5-1, no controle 20.8. 208, Leão 42. Controle de Salvador, boa tarde, Sané 61 no 42. Luciano 6142, controle Salvador, meu cordial, contato radar. Bell 021, we're clear to 5000. Clear to 5000, report to 021. Trip 5490, confirma? É o 432830, ouvimos o triplicado do feedback na meta. Triplica mais 2 minutos na posição para iniciar o push. Reporte pronto para push, o parceiro 2230. Passando Kilo Quebec Sierra, boa tarde, informação, curso é a Uniform. C2230, livre acionar, passe para táxi. Kilo Quebec Serra, pronto cópia. Autorizado para Morro de São Paulo, Nuno Pens, cola do ano 7, primeiro curva à direita, corredor Axé, aciona 0123, controle 120 do sinal 8. Correto, confirme pessoas a bordo e parte que se encontra, Kilo Quebec Serra. Treinamento, chame Torre 1 no 8 da 95, pelo Quebec Serra. Pelo Quebec Serra, está ali para acionamento, chama para o táxi. Azul 4462, este é o controle Salvador, gira direita, voe direto Duna. O ajuste é 1906, chame para descida. Direita Duna, 1906, a metade, gira para 1906. Isso para 2000, ajustado. Gira para 2000, ajustado 1906, de 4, 4, 4, 4. Vitaxion para ingresso no 7, é? Já que o senhor vai seguir a linha do litoral, a gente vai parar sua descida a 4 mil pés. Sim, a gente para a descida então, autorizado 4 mil pés e pega a linha do litoral aqui, 4.4.2. Graus, não deu mais. Autorizado, a linha do litoral, informação do também, 85, obrigado. Posição 3, pushback acionamento, grato. Patrono 3, não aguarde para posicionar. Patrono 3, não. Agora está com o acelerador 2231 com 60 a bordo, 3 horas, alterno Salvador. Acelerador 2230, táxi via Pati 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no meio. Portugal, 021, no restriction to 3,000 feet, over. I've been no restriction to 3,000 feet, for it to be advised, man. Após o ATR, inicia com coordenação e chamará o táxi 40, Patrono 3, vamos passar. Se é autorizado ingresso, aporte alinhado ponto 17. Novembro, Link Mike, decola 58, corredor Axé, chama o controle 208. 208, seu regresso, novembro, Link Mike. Oi, Xanet, 9183, posição 05, parte 3 para pushback e acionamento. Xanet, 9183, confirma posição 05 do parte 3? Afirmativo, posição 05, o Chanel 9183. 9183, direcionar reporta para ataque. Direcionamento, reportará pro para ataque, o Chanel 6183. 1102. Oi, boa tarde, Papatango November, aqui Mike, decolado da 17. Voltou no Rio Yankee Mike, controle meu cordial, prossiga visual, chame no através do Farol da Barra, você vai hoje até Valença? Vamos até Veracruz. Ah, ok. Chame no através do Farol da Barra. Farol da Barra, no Rio Yankee Mike. Portugal 021, clean to 2000. 30,000 feet, Portugal, this one. Salvador Grande, good afternoon, this is Webcast 5856. We have uniform request, flight level 3502, not our ready to copy. Flight 856, clear to Natal, confirm? Yes, ma'am. Natal, flight level 3, 5-0, we have uniform. Flight 856, clear to Natal, flight level 350, via Upper Zulu 10, runway 10, after takeoff, turn left, in Puka departure, Zipaya transition, scope 5172, Salvador control, approach, frequency 120.8. Okay, copy to the 5 flight level 350 by Upper Zulu 10. Puka departure, depart transition, squawk 5172, departure 1208. This is WebJet 5856. Web 5856, correct. Your departure at first status. Will do, ma'am. Thank you. Bye, Puka. Sem restrições a 180 após Arbor, direto Conquista. 180 após Arbor, Conquista, 2230. Quem quer que serve é com 01 no controle 20 decimal 8. 208, obrigado. 26, alterno a Galeão. Gente, Vitor Mike Quebec, plano visual, ajuste 106, chame em Paris. Táxi vai seguir o Embraer da Azul para o táxi, no ponto de espera, torre 1 no 8, 95, ajuste no 06. Ajuste no 06, vai seguir o Embraer, no ponto de espera, 1 no 8, 95, Oceanair 9183. Para o táxi do Azul 4131, 4 horas, alterna Ribeirão, com 113, 1113. Táxi via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 6, azul 4131. Espera, 118, 95, 4131, obrigado, bom final de tarde. Obrigada. Capitão Bravo, que Luiz, que informação com seu uniforme, prefeito. Bravo, Luiz. 1-648, Salvador, ajuste agora no 6, 1-0 no 6 e desça para 6.000 na chegada mais. 01 no 6, controle 120, decimal 8. Quebec Serra, autorizado 2.500. 2.500 direto para o Quebec Serra, obrigado. Positivo. Salvador, boa tarde, azul 4131. 4131, ingresso decola direto? Afirma. Autorizado, ingresso decolagem, vento 120 graus, 12, nós 4131. Além decola, 4131. 6, autorização para Petrolina. Tipo 5490, informação uniforme, confere, aguarde para a cópia. Não é escuta para cópia. Tentando contato, eu vi vários apitos aqui, mas não consegui entender a mensagem, ok? Estou ciente então, retorne a manutenção e chame para o novo voo. Roger, continue approach, send by for landing clearance. Approach, for Xenair, 983, ponto espera da pista 10, pronto. Ciente, mantém a posição. Mantendo a posição, Xenair, 9183. Segue o sinalizão azul 4131. Livre decolar. Desça para 3.000. 3.000, 4462. Oceano 314, desça para 4.000. 4.000, 63, 14. O 648, desça para 5.000. 5.000, 648. Está pronto a cota. Trip 5490, autorizado para Petrolina, nível 200. Decola dono 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogibo, após o direto.